gente. É paixão pra mais de metro, meu companheiro. Não, não, não. Olha, quero ouvir. Amigo, fica um pouco aqui comigo. Estou muito magoado, estou perdido. Preciso de você pra conversar. De você pra conversar. Amigo, quem eu mais amei na vida, me abriu no coração uma ferida que nem o tempo vai cicatrizar. Vai cicatrizar. Hoje descobri suas mentiras, que o tempo todo fingiu, me enganou. Meu coração traído está chorando lágrimas de dor. Amigo, eu também estou assim. Quem me jurou de amor sem fim também mentiu, me fez muita maldade. Na sua vida também fui mais um. Nós temos muitas coisas em comum. Eu e você deixados na saudade. Amigo, vamos sair por aí, nos divertir e curtir coisas boas. Devemos é mesmo comemorar. Pra que sofrer por mulheres à toa? Amigo, a tempestade vai passar, o mau tempo vai embora e o bom vem. Você vai encontrar um grande amor e você merece ser feliz também. Amigos, vamos sair por aí, nos divertir e curtir coisas boas. Devemos é mesmo comemorar. Pra que sofrer por mulheres à toa? Amigo, a tempestade vai passar, o mau tempo vai embora e o bom vem. E ser feliz também. Você vai encontrar um grande amor e você merece ser feliz também. Obrigada, Mário Batista. Obrigada.